de uma louca até elegante. Só porto nas grifes, dos pés à cabeça me trajeto de lacoste. Vire desejo dos feitiços, das presenças VIP. De vencer de sede por causa do holofote. Tudo censurado e ela sabe disso. Gosta de aventura que nós vive no privê. Chama essa amiguinha que sabe que é sem frescura, que senta e chupa e faz acontecer. É que eu me amarro nessas putas, profissional. Dinheiro na mão e a calcinha no chão. Que fode de quando pedindo tapão. Só paulada forte, ela molhada de tesão. E ela solta minha brisa na hidro, rebolando sem calcinha. E ela solta minha brisa na hidro, no efeito da balinha. E ela zoba minha brisa na hidro, rebolando sem calcinha. E ela zoba minha brisa na hidro, do efeito da balinha. E se o bagulho é proibido pra menores de 18, tira as crianças da sala porque eu vou explanar. Ajuda as putas do fetiche que adora pedir piques. Pode mandar vir de Uber, hoje eu vou pagar. E tá tendo pra cá de trás, se quiser beber tem mais. Hoje cê só vai embora depois de gozar. Faixa rosa, só que nós é faixa preta. A pegada do pretão não deixa a desejar. Só pra quem gosta de orgia, mas gosta daquela mina que acha que o que é bonito tem que se mostrar. Então saca do silicone que nós saca do iPhone. E o conteúdo adulto é nós que vai gravar. E ela desce e mostra que é sem vergonha. E o fetiche é descer no beat do gumit. Fuma transando por cima, me arranhando, falando que tá amando a quadrilha do beat. E ela desce e mostra que é sem vergonha. O fetiche é descer no beat do gumit. Fuma transando por cima, tá me arranhando e falando que tá amando a quadrilha do beat. Faixa rosa que faz conteúdo pro OnlyFans. Vou te pegar no cacete na suíte master. Voando mais alto do que os aviões da TAM. Agora ela só quer secta pra maloqueiragem. Fete a pra maior de idade, elas podem na hidro. Mas vai na cama do quarto, tá cheio de puta. Pra quem é tá bom, fala aí, bandidade, se liga. A liderança tá na cena. Pode fazer fila, encaminhar o pix. Quer boloteira no privado com as presenças VIP. Aqui as coisas é mais pra frente, tá sem limite. Agora não é mais pau e água, vai ser pau e pique. Pode fazer fila, encaminhar o pix. Quer boloteira no privado com as presenças VIP. Aqui as coisas é mais pra frente, tá sem limite. Agora não é mais pau e água, vai ser pau e pique. Sei que você gosta de bandido com dinheiro. Hoje se deu bem, vai sentando pra lá. Tira a lingerie, vai se olhando no espelho, apreciando essa bunda que hoje vai tomar tapão. Sem massagem mesmo, hoje eu te machuco. E não vai ser só o seu coração. Se envolve sabendo que o preto é chucro. Te chupo, te come, saio de peão. O Gumigues me entende bem, porque ele também amassa as cavalas. A tropa dos melecas são pra madruga, censura escrachada. O Mix me entende bem, porque ele também amassa as cavalas. A tropa dos melecas são pra madruga, sem sonho. E ela zoba minha brisa na hidro, rebolando sem calcinha. E ela zoba minha brisa na hidro, no efeito da balinha. E ela zoba minha brisa na hidro, rebolando sem calcinha. E ela zoba minha brisa na hidro,